Salvador, boa tarde, gol 1255, está no ILS, está no zero, estabilidade, né, a pista livre. Gente, gol 1255, boa tarde, continua a aproximação, aguarde, pistão no zero livre. Para. Volante, livre o acionamento, para decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-7. 07 para levar uma torre de uma forma mais pirata. Se autorizado, o 2788 tem condições de decolagem da partida da Charlie. Gente, a intenção é após o pouso da aeronave na final, agilizar manobras e decolar tão logo autorizado, ok? Ok, na escuta, é. Azul 2771, no solo 24, liberando via Eco, solo no 21, decimal 1. Eco 211, boa. Luna 255, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 99. Livre pouso, Luna 255. Luna 867, chamou a tua? Boa tarde, número 2, ponto de espera, pistão no zero. Gente, boa tarde, como número 2, mantém ponto de espera, Luna 867. Dois sete oito oito após pouso da aeronave da Gol na curta final, a linha mantém pistão no zero. Afirma após a passagem do bang da Gol na final, a linha mantém no zero. 2788. Torre, boa tarde, papapá, Lima, papá Mike. Papapá, Lima, papá Mike, boa tarde, pronto para a decolagem a partir do PAD 3. Afirma, pronto, PAD 3, pro Arthur. Tenente, papapá Lima, papá Mike, atento a TR da Azul, parqueando na posição 04 deste pátio. Atento à movimentação do mesmo, decolagem do pátio 3. A critério, reporte fora do solo já com broto. Ok, está visual para a nave da Azul, reportará fora do solo de uma papo mais próximo. Bom, no 255, no solo 25, ao liberar via Apple, chame solo Salvador, 121, décima 1. 211, obrigado. Solo Gol 1-2-5-5, levou na chute na área do Francisco. Gol 1-2-5-5, táxi autorizado via Pátio Juliette, correção, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, gol 1-2-5-5. Pista à direita, um helicóptero prosseguindo já a litoral sul, não interfere na sua decolagem. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1-0-7-0 graus, 8-9. Ciente, livre decolagem, está ciente do helicóptero 2782. Lima Papa Mike, fora de solo. Papapá Lima Papa Mike, prossiga a linha do litoral sul, ao atingir o farol de Tapuã, chame o controle de Salvador em 119.8, bom voo. Ciente, Tapuã, chama o controle, Lima Papa Mike, graças a Deus, boa tarde. Boa tarde. Sou Salvador, Papatango Eco Charlie Eco, final da 1-0, estabilizando lá. Papatango Eco Charlie Eco, intenção de pouso, pistão 1-0. Afirmativo. Gente, continua a aproximação, aguarde pistão 1-0 livre, o ajuste 1-0-1-7. 1-0-1-7, aguardando. Do 2788, decolador 27, chama o controle Salvador em 119.8, bom voo. Controle Salvador, 1998, chamará a Granta, até volta. Até volta. Papatango Eco, Charlie Eco, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 89. Boa tarde, a cena é 614. A cena é 614, boa tarde, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, patrão. Informação do Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, prossiga. Tornado 43, solicitando o táxi, tropa de abaixo. Autorizado, reporte na Quebec. Passando na Quebec, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta na Quebec, estou em 1-9-5 para o cruzamento. Posição na Quebec, 2-5-14, Bravo Delta. Patango Eco, Charlie Eco no solo 31, ao liberar, chame solo Salvador em 121, decimal 1. 121, 1 ao liberar, Charlie Eco. Pista livre, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 69. Livre, pouso no zero, 64. Patango Eco, Charlie Eco, não escuta? Não escuta, vai acabar o foco. Afirmo, por gentileza, um táxi um pouco mais à frente. Eco. Olha, só livrar sua pressão, acabar o foco. Gente, uma boa tarde. Paulo Salvador, fazer uma boa tarde, está batendo a escada. Está batendo o Eco, Charlie Eco, boa tarde, confio o bate. Eu não sei se o setor 3 já está ali. Bate 3, confirmando a missão X-Ray. Ok. Missão X-Ray. Para decolar, estão logo autorizado. Sim, eu posso pausar a linha, agilizando para decolar, 867. Só reportará antes da Juliette. Salvador, boa tarde. Passaria do 2231. Passaria do 2231, boa tarde. Continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Airbus da Gol ingressando para decolagem imediata, estão logo autorizando. Está ciente, já reduzindo para a aproximação final, passaria de 2231. Passando o Eco Bravo Delta, ponto para o Bravo Delta. Gente, Bravo Delta, autorizado cruzamento pistão 97, até a Baia Eterna, me escuta até o corte. Será a segunda operação na aeródromo, né, Itália? Ok, sou ingresso de Juliette, contorno a parte principal, chame na Taxi Lima. Juliette, principal, chamará na Lima, é que tá ali. Secura da Fox, faz pista que decola. 21 decimal 1. 21, boa tarde, meu amor. Decolagem na 17, curva direita via corredor Axé. Restrito inicialmente no MIPEN até liberação do controle. Após acende ao 045. Transponder 0126, controle 12, cartão controle 119, decimal 8. Decolagem autorizada, vento 160 graus, 89. Zero, meu voo. Fala, Salvador, 641, boa tarde. Chulé, 6141, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para 11. Só confirma a temperatura, minha beleza? Confirmando a temperatura? Isso. 27. Obrigado. Delta Fox, livre acionar, chame táxi. Zero, está pronto para o push por seu acionamento. Autorizado 2230, aguarde para o push, as aeronaves ingressarão retaguarda. Gente, aguardando, posso ser 2230. Ô, zero, informa que trem de pouso está baixado e travado. Gente. 867, decolar 235, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, obrigado Salvador, boa noite, 67. É, Salvador, Oceanário 63, no 5, passando externo, desalco no 0. Oceanário 63, no 5, continua a aproximação, aguarde pista no 0 livre, ajuste no 0, no 7. Guarda no disponível, 63, no 5. Eu sou Chino, tá aqui foi em Lima, Papatango, Everson Vieco. Passagem 2231 no solo 36, liberar chave solo Salvador 121, décima 1. 211. Eita! Primeira à esquerda e antes da delta, para o cruzamento e chama a torre em 118, décima 9. Primeira à direita, primeira à esquerda, a delta chama a torre. 118, 95, a frequência da torre, o eco, Charlie Echo. Teve pouso no 0, 63 ou 58. Juliette. Alfa antes da Juliette, 223 zona. Após o Avianca, está livre para o fuxo. Passarei do 2230. 2231, vai manter a posição antes da Juliette e aguardar a liberação do gate. O tráfego da companhia já está prestes a iniciar. Gente, antes da Juliette, aguardo o tráfego da companhia, o 2231. principal. Poderia ingressar antes do tráfego da companhia inicial, tá? Estou sendo travado, por gentileza. Ok. Salta marca, por favor. 6226, continue your approach, stand by for clearance to land. Stand by landing clearance, Sol 6226. 3144, Sol 941, livre à direita, chame Sol 121, decima 1. Ok, direita 121, muito obrigado, boa tarde. Tente manter a posição alinhada, estimado 1 minuto e meio. Vai, Senior 6226, clear to land runway 10, wind 170 degrees with 10 knots, QNH 1017. Clear to land runway 10, Senior 6226, 1017. Obrigado, bom trabalho. 2230. Salvador, boa tarde, tá 3144. Boa tarde, tá 3144, prossegue Alfa, me chamando aqui da Juliette. Segue Alfa, chamando da Juliette, tá 3144. Qual é a antena do Pátio 3, linha 3195? Vai manter a posição na tela do PAT 3, aguardando para prosseguir o 6305. Até a posição 6305, aí é o box previsto? É o 5 no PAT principal. Parado. O passarelo 2231 ingressa via Juliette para a remota 12. Juliette, remota 12, aguardando o tráfego da companhia. Falou, Ferdinand, um abraço, abraço aí, Conor. Abraço a vocês. 6315 vai ceder passagem ao tráfego da passarela do ATR que encontra-se à sua direita, ele vai passar à sua frente e após a passagem do mesmo, você ingressa para o 5 no pátio principal. 11 passarela 05, 6315. Fox, livre decolar da 17, atento a exterior turbulência, vento 150 graus com 8 nós. Espera, não sei se é 2230, pronto? Segundo, só. Antena 0, passarei 2230. Essa via Juliette pro 09, na parte principal. Positivo, ficar atento, claro, é mal, muito obrigado. The gate to the right called round 121, decimal 1. 21. 6226. Alpha tonight, 6226, one way back. Approved the taxi by Alpha coming before Juliet, 6226. Alpha going back before Juliet, 6226. Livre decolar da 10, vento 150 graus, com 8 nós. 2 horas, decolar da 10, passarei 2230. Eco Delta Fox, decolado aos 45, chama controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado. 2230, decolado aos 4.6, chame controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho, passageiro 2230. Juliet, gate 1, correction, remote 1-3. Remote position 13, Oceania 6226. Vamos, código direto. Qual é o meu papo? Saída é Momo, código direto. E o vento é 1950 graus com 9 nós. Momo, código direto. siga até a Juliette Serra. Cobrindo intenções de voo. Gente, pronto, cópia? Está autorizado Manati, mil pés, decola da 17 no Axé. Após decolagem curva direita, aciona 0135, controle 119.8. Treinamento correto, pressionamento, taxa de decolagem, torre 118.95. Só confirma os seus abordos, por gentileza. Rumo 097, tive táxi, chama para ingresso. abaixo, né, Dick? Pronto. Serra Bravo, Serra Golfo, para a escota? Afirmativo. Autorizado, Serra Bravo, Serra Golfo, nível 370. Decola da 1-0, cumpre o perfil da saída Puca, Zipar. Após decolagem em curva esquerda, prossegue a perfil 1-0. Aciona 5121 no transponder e o controle 119.8. Autorizado, Serra Bravo, Serra Golfo, 370. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Zipar. Depois do 10, 5121, 19.8. Protegimento correto, soma quando pronto para o push no 4. Uma hora e pronto. Serra decolada 01, no chame controle 1-9-8, com voo. Serra, viado. Salvador, boa tarde, gol 2006, final 1-0, baixado e travado. 2006, livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 7. Pouso autorizado 1-0, 1017, gol 2006. Jackson November, prossiga. Bandeira 17, faixa 5. Professor da Borges, para me informar. Serra Índia, Romeu Índia, Mil Cães, decolador 97 no Axé. Aciona 0146, controle 119, decimal 8. Correto, fracionamento táxi de decolagem. Então, em 7295, altimetro marca 1017. Salvador, Oxanair 63, com uma informação, só um barulho. Oxanair 63 e no 5, para Guarulhos, temos autorizado nível 300, copia? Pronto, cópia sobre o nível 13, minha dúvida zero. Só aguarda a coordenação junto ao centro, por gentileza. Saída prevista? Da Eule da Morte, Ivan. Solo 06, livre à direita, chame solo 119, 121, decimal 1. Direita 211, gol 2006. Solo Salvador. Boa tarde, voo 2006. Boa tarde, 2006, prossegue Alfa Juliette, vai pro 08 no pátio principal. Poderia repetir Alfa Juliette? 08 no pátio principal. Obrigada. Para o táxi, o voo 1256, 3 horas e 20 de autonomia, até na Fortaleza, POB 119. Índia Alfa, ponto de espera 102.95, altímetro 612. Pode ser 1017, altímetro? Falou 1012, vai Índia e vai chamar 1995. Do Lois. Tá 1017, perdão, comandante. Cinco meia, nosso altímetro marca 1017 e a torre 1295. Bom voo. Obrigado, 1017, 1895. O chão é 63, 105, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decolada 1-0, cumpre o perfil da saída da Euleda Motiva. Via Upazulu 1-0, Pai Umbad, Upazulu 44, Pagok. Após decolagem, curva direita. Aciona 5131 no transponder e o controle 119.8. Aprovado Guarulhos, nível 360. Decola por perfil da Euleda Motiva. Via Upazulu. Zero, papal, família, baixa, fora do lado de lado, pagode. Decola curva direita. Decola curva direita. Decola curva direita. Decola curva direita. Decola curva direita. Decola curva direita. Me chama quando pronto pro push no 01. Ponto 160 graus, com 8 nós. Livre decolagem, gol 1256. Patrono confirmo. Ok, graças. Lembra livre ingresso, é partilhado e pronto no 7. No 256, decolado, aos 1-1 no controle, 1 na décima 8, bom voo. 1-1-9, décima 8, muito obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, 06142. Prêmio 142 para Recife, pronto, copia. Pronto, Recife, estou atendendo. Está autorizado para Recife, 350, decola da 10, sobre o perfil da saída Pucajamo, transição Aracaju, após decolagem curva esquerda. Prossegue a peso do Luz 17 conforme. Aciona 5147 no transponder, o controle 119, decimal 8. Autorizado Recife 3350, com fase de economia 10, Jama Aracaju curva esquerda, transponder 17, controle 119,8 e transponder 5147. Professor da saída PUCA, me chama quando pronto para o posto 056142. Controle de saída PUCA. É Pucajamo, transição Aracaju. Pucajamo, transição Aracaju. Decolado 1-4, tinha um controle 1 na décima 8, bom voo. Braço 19-8, bom voo. Santos, Salvador, boa tarde. Tá 3193, ciente da informação Lima para autorização, Galeão. Boa tarde, TAM 3193 para o Galeão. Está autorizado o nível 360. Decola Delta Zero, cumpre o perfil da saída Gael, Leda e Irumi, onde intercepta a perna da Bela 857. Após decolagem, curva direita. Aciona 51 no 41, no transponder e o controle 119.8. Autorizado Galeão no nível 360, decolando da 10, saída da El, Leda, Irumi e após Upper November 857. Primeira curva à direita. Transponder 5141, controle 119.8, tá 3193. Planejamento correto, chama quando pronto para push no 02. Chamada para push, tá? Posição 02, tá 3193. Saudou, bom dia, quatro, boa tarde, 416, baixou externo, baixou aí, por favor. Estabilizado, já que saiu da 10. Boa tarde, azul 416, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 0 da NASA, altímetro 10 no 7. Livre pouso 10, azul 416, confirmando o altímetro? 10 no 7. 17, obrigado. É um 6315. 6315, prossiga. Para tiver relacionamento, posição 1. Livre, chame táxi. Chame táxi.